3258 para o táxi, com 81 a bordo, 3 horas e 20, alterna Teresina. Táxi livre, pontos para a torre 186, bom voo. É o ponto 0186, 3258, boa. Estabilizando aqui na alta visual, com 604. Torre 186. 186. Boa noite, Gol 604, tá passando 372, estabilizado na final visual. Boa noite, 604, continua a aproximação, aguarde pista livre. Graus, 612 a nós, ajuste no 0 no 4, livre pouso pista 1604. Livre pouso pista 1-0, Gol 604. Web 6727, chame Recife 1288. Recife 1288, 6727. Torre 186. Área 209, autorizado ILS, correção e autorizado localizador, ajuste 1014. Tá autorizado, lote para 2011 com 1014 no ajuste. Sorte. Boa noite, Dutan 3858, quanto espera da 1-0 pronto, observando o tráfego na final. Boa noite, 3858, após o tráfego, ali mantém. Após a passagem, ali mantém, 3858. Livre prosseguir, o vento é 120 graus, 089, reporte baixado travado. 04, solo aos 46, mantenha minha frequência taxiando até o portão 2. Mantenha a sua até o 2, 604. Unit 1014, clear to the Shenzhen, bom for arrival, Air Portugal, 157. Donete patrulha, Oscar, Golfo Tango. Golfo Tango na Flores do Aéreo, informe de onde descida. Olá, obrigado, passarei, informação alta, Golfo Tango. Machado extravado, final do 7, quilo, papai vivo. Livre pouso, 120 graus, 089, quilo, papai vivo. Tá estabilizado na LAC, com a pré baixada, travaram 2-0 na área. Compete LS sem glide, torre 18-6. 18-6 aí, S9, aparece, boa noite. Boa noite. Parei de posta cópia. Ok. Estabilizado na LAC, com a pré baixada, travado. Série 2011, boa noite, continua a aproximação, pista no zero, vento 120 graus, 62 nós, ajuste no zero no 4. A pista livre, autorizado pouso, pista no zero, força área 2011. 7, autorizado pouso para 20 na área, pista, vamos lá. 2858, Thunder, colado aos 48, 19, 35 ao controle, bom voo, boa noite. Boa noite, 3850. Boa noite, até 3858. Decola no perfil da Mono. Contato radar, suba ao 390. Vitor, Solos 48, confirme estacionamento. Backtrack autorizado, informe livrando a pista no 7. Eu poderia colocar o vento para a Força Aérea 209. Mono 20 graus, 08 nós, o ajuste no 0 no 4, livre pouso, Força Aérea 209. Fecha, livre pouso, 209. Informação para 25. Tá, 3858. Prossiga. Desvio de formação por 25 por 30 milhas. Sente. Restrito na proa 25. Para a final de 2000, com a trem baixada travada, a fanfara 2-0 na hora. Tudo para descer? 2000 pés com 1014. Gostando do V, pé. Salvador 6748, boa noite. Boa noite, Via Mari para 2000 pés, 1014, 6748. Via Mari, 2000 pés, 1014, o senhor autoriza com a Duna ou externa, indisterna? Pro de TAP. TAP, ou Web 6748. Salvador, TAM 3152, já tem autorização, senhor? Estivo, mais 30 segundos, copy, 3152. Ok. Ono, solo aos 5-2, backtrack autorizado, táxi livre até o pátio militar. Tá, afirmativa, tá, backtrack autorizado, táxi livre até o pátio militar, tá, Germão? Copia. Copia. Recife 330, Peruísque 58, decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Aracaju, controle 1-19-35, aciona 5540. 330, Recife, Peruísque 58, Puca, Aracaju, transponder é o 5540, decola da 10, curva esquerda, controle 1935, pushback, acionamento, posição 3. Autorizado, pushback, acionamento, chame táxi, o cotejamento correto, 3152. Cavalaria para o táxi, 2685-2545. 2685-2545, boa noite. Boa noite. Boa noite, tá? 3250. Boa noite, Oxan 6310, frente da Alfa, projeção de espaço para Recife. 6310, Recife, aguarde cópia da autorização. Mantém escuta em 1-8-6, chamarei de posse da cópia, o 6310. A prevista é Puca, transição Aracaju. Tem Puca, Aracaju, mantendo escuta na 118-6, Oxan Aracaju. Cópia. Pronto. 350 Recife, via Peruísque 58, decolagem da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Aracaju, controle 1-19-35, aciona 5520, aciona 63 da 10. Sabe então, 350 para Recife, pela Peruísque 58, saída, decola a curva, primeira curva esquerda, a saída é Puca, transição Aracaju, controle 6935, transporte 5520, aciona 63 da 10. Correto no ONU, chame pronto para o pushback acionamento. Chamará para o pushback acionamento aqui na América. Clear for local weather approach to Portugal, 157. Número 2. 6748, reduza para 2109. Reduzindo, 2109, 6748. Para o táxi está 3152 com 1906, 2:30, Natal. 3152, informe no ponto de espera, pronto, 3152. Maria, ponto de espera, pronto, está 3152. Now tower on frequency 1186, Portugal 157. 1186, 108, obrigado. Ator Salvador, muito boa noite, Air Portugal 157. Boa noite, Air Portugal 157, wind 120 degrees at 08 knots, QNH 1014, check wind gear. Down on load. Roger, clear to land runway 10, Air Portugal 157. Cleared 1, runway 10, and Portugal 157. Sully, gostando da visão para a paz, possível para o rotatório? O link and space para o rotatório, para o Gustavo reporte. Quando visual com o aeródromo. Controle Altan 3305, muito boa noite, cruzando 185 para 190, acionado 4162. 3305, acione identificação, desça ao nível 040, chegada a mão. 040, chegada mais, identificou, 3305. Pode com a Duna na presente, 3305, está aqui no visual. Controle está 3305, pode com a Duna na presente. Não, negativo 3305, mantenha a chegada. Número 3 na aproximação. Gustavo, já tem o campo à vista. Confirme. Gustavo, já avista o aeródromo. Modifica da presente. Ah, já está modificado anteriormente. Ayrton 10 para 1500 e chame torre 186. Valeu, boa noite. Boa noite, Aster, gostando. Ah, 10 web 6748. Torre 186, boa noite. 186. Golf Tango, boa noite. Chame final da 17, Golf Tango. Para final da 7, tá? Salvador, web 6748. 6748, continua a aproximação, pista no zero, aguarde pista livre. 120 graus, 612 nós, ajuste 614. E ótimo, aguarde pista livre. Portugal 157, on the ground at 202, taxi to the right. Maintain me, keep this frequency, and taxi via Alpha, advise to join taxi Juliet. Copy, locating the runway via Alpha and then Juliet. Oscar, você está visual com aeródromo? 1629. Livre decolagem 3152. Jet 6748, livre pouso, pista 10, vento 11, 0 grau 07 nós. Livre pouso 6748. 3152, decolado 03, controle 19, decimal 35, bom voo. 1935, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, 3152. São 3252, boa noite. Contato radar, saída PUCA, sua nível 330. Para o 330 da PUCA, 3152. O livre pouso, pista 197, o vento 120 graus, 06 nós. Livre pouso na 17. Portugal 157, approve it to Juliet to stand 1111. Stand 1-1, Juliet to 2, and Portugal 157. Sou em Salvador, Oxané 6310, no gate 1, para Portugal, acionamento. Oxané 6310, autorizado, chame táxi. Contará para o táxi, 6310. Webman 748, solo ao 05, ao livrar, mantém a escuta, táxi via Alfa, mantém posição de da Juliette. Confirmando, 6748. Vai livrar à direita e taxiar via Alfa, mantendo posição de da Juliette na minha escuta. Ok, 05, Alfa, Juliette, antes da Juliette na sua escuta. Gustavo, salão 06, frequência livre ao estacionar, boa noite. Ali em Salvador, boa noite, Rio 9647, passa 190, para o Ancetel, informação, opa. Rio 9647, boa noite. Você é identificação, desse 2000 pés, estado no 014, chegada é bom. Identificou, fala 2000 com 1004. São 3305, descendo 2000 pés, está autorizado, ele é sem o Glaze, reposta o localizador. Para localizador, vai fazer o RNAV da pistão no 0. Autorizado, 2500 pés, para o Serra Vitor 366, 3305, reposta o RNAV. Em 3305. Ground, Livingston 184. O 11, paciente da Bravo, autorização certa, 2150. Força Aérea 2011, aguarde autorização 250, Fortaleza. Guardando, 11. Livingston 184, thank you. Livingston 184, good evening. Livingston 184, good evening, right to copy? Affirmative. Ready? Affirmative, Livingston 184, ready to copy. Okay. Livingston 184, Suya de Lima, India, Mike Charlie, flight level 370, via Upper Whiskey 58, Romeo Echo Charlie, Upper Bravo 623, Foxtrot, November Oscar, Upper November 857, November Echo Uniform, Romeo Alpha, November, Upper November 87, correction, Upper November 857, after that via flight plan route, takeoff of runway 10, after departure, left turn, Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha, and Alpha Charlie Juliet transition, Skok 5544, Salvador departure, 19.35. Lima India Mike Charlie, flight level 370 via Upper Whiskey 580 Recife, Upper Bravo 623 Fernando de Noronha, Upper November 857 Neura, and Upper November 857 and then flight plan route, runway 10 for departure, left turn Puka, Papa Uniform Charlie Alpha, departure, Alpha Charlie Juliet transition, squawk 5544, departure frequency 11935, Livingston 184. Okay, the first route is upper risk 58. Firma, takeoff from intersection, Charlie is available. Yeah, it's available, Charlie, intersection, the holy point. Okay, we'll be ready shortly, Livingston 184. Nossa, Juliette, no 748. Robert 102, autonomia de 2 horas e 55 até no Aracaju. 63110, só confirme o PLB. 1902.